Todo dia quando acordo, lembro de nós. Ainda não deu pra te esquecer. A saudade aperta o peito, não aguento mais. Eu acho que vou enlouquecer. Eu sinto você em meus braços falando de amor. Vem me aquecer. Eu desejo sentir o calor e prazer. Penso em você a cada segundo. Nosso grande amor não pode se acabar. Vou te amar. A tristeza vem eu sozinho nessa casa. Sua alegria é que me faz sobreviver. O meu mundo não tem graça sem você. Dia quando acordo, lembro de nós. Ainda não deu pra te esquecer. A saudade aperta o peito, não aguento mais. Acho que vou enlouquecer. Eu sinto você em meus braços falando de amor. Vem me aquecer. Eu desejo sentir o calor e prazer. Penso em você a cada segundo. Nosso grande amor não pode se acabar. Te amar. A tristeza vem eu sozinho nessa casa. Sua alegria é que me faz sobreviver. O meu mundo não tem graça sem você.